2022, 4 para o táxi com 95 a bordo, autonomia 1 hora e 49 minutos, alterna Salvador. Oceania 6224, ingressa Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Autorizado a ingressar Índia e Alfa, chamará pronto no ponto de espera da 10, Oceania 6224. Quatro, ali em decola, pista 10, o vento é de 1950 graus com 62 anos. Precisado alinhar e decolar, o chinelo 6224. Decolou 50, controle 120, decima 8. 120, 6224, muito boa noite, Sorento, obrigado pelo apoio. Boa, até a próxima. Até logo. Controle, boa noite, que é o Oceania 6224, decolado na sua escuta. Oceania 6224, boa noite, contato radar, saída Puca, submantém nível de voo 190. 190 na Puca, Oceania 6224, obrigado. 6224. Passa nível de voo 155, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, Recife, 1224, boa noite. Boa noite, vou ouvir. Obrigado. Web 5809, chegada a informação chave. Web 5809, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. 050 descendo, Mari é chegada, 5809. Web 5809, desça para 2000 pés, ajuste no 09.